Conselhos sobre Saúde, 358, 359. O sábado pertence a Cristo. Ponto. Uma vez que ele fez todas as coisas, fez também o sábado. Este foi por ele posto à parte como lembrança da criação. Mostra como Criador tanto como Santificador. Declara que aquele que criou todas as coisas no céu e na terra, e por quem todas as coisas se mantêm unidas, é a cabeça da igreja, e que por seu poder somos reconciliados com Deus. Pois, falando de Israel, disse: também lhes dei os meus sábados, para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Ezequiel 20:12. Portanto, o sábado é um sinal do poder de Cristo para nos fazer santos, e é dado a todos quantos Cristo santifica. Como sinal de seu poder santificador, o sábado é dado a todos quantos, por meio de Cristo, se tornam parte do Israel de Deus. Ponto. A todos quantos recebem o sábado como sinal do poder criador e redentor de Cristo, eles serão um deleite. Vendo nele Cristo, nele se deleitam. O sábado lhes aponta as obras da criação, como testemunho de seu grande poder em redimir. Ao passo que evoca a perdida paz edênica, fala da paz restaurada por meio do Salvador. E tudo na natureza lhe repete o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. U. 29. 68. Sinal especial. 27 de janeiro 69. Desejado de todas as nações. 288. 289. O sábado é um elo de ouro que une a Deus e o seu povo. Testemunhos Selectos 13 e 18. O preparo para o santo dia. 28 de janeiro. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Êxodo 28. O Senhor inicia o quarto mandamento com esta expressão: lembra-te. Previu ele que, em meio de cuidados e perplexidades, o homem seria tentado a fugir da responsabilidade de satisfazer todos os reclamos da lei, ou esquecer-se de sua sagrada importância. Por isso, diz: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. Êxodo 28. Durante toda a semana nos cumpre ter em mente o sábado e fazer a preparação indispensável, a fim de observá-lo conforme o mandamento. Ponto. Quando o sábado é desta forma lembrado, as coisas temporais não influirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço atinente aos 6 dias de trabalho será deixado para o sábado. Durante a semana, teremos o cuidado de não gastar as energias com trabalho físico a ponto de, no dia em que o Senhor repousou e se restaurou, estarmos fatigados demais para tomar parte no seu culto. Ponto. Na sexta-feira deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tende o cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Ponto. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o alimento, nem em divertimentos ou quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, ponde de parte todo o trabalho secular, e fazei desaparecer os jornais profanos. Explicai aos filhos esse vosso procedimento e induzi-os a ajudarem na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Testemunhos Selectos 3:2.20 e 22. Há ainda outro ponto a que devemos dar a nossa atenção no dia da preparação. Nesse dia todas as divergências existentes entre irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. Afaste-se da alma toda amargura, ira ou ressentimento. Com espírito, 70. O preparo para o santo dia. 28 de janeiro 71. Humilde, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Tiago 5:16. Testemunhos Selectos 13, 22, 23. Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. Testemunhos Selectos 13, 23, 30. Devemos observar cuidadosamente os limites do sábado. Lembrai-vos de que cada minuto é tempo sagrado. Testemunhos Selectos 13, 22. Santificado para o culto. 29 de janeiro. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Deus nos deu todos os 6 dias em que trabalhar, e apenas reservou um para si. Deve este ser um dia de bênçãos para nós, um dia em que ponhamos de parte todas as nossas questões seculares e centralizemos nossos pensamentos em Deus e no céu. Orientação da criança, 529. Todo o céu celebra o sábado, mas não de maneira ociosa e negligente. Nesse dia todas as energias da alma devem estar despertas, pois não temos que encontrar-nos com Deus e com Cristo, nosso Salvador. Podemos contemplá-lo pela fé. Ele está desejoso de refrigerar e abençoar cada alma. Testemunhos Selectos 13, 28. No sábado a família deve levantar-se cedo, despertando tarde. É fácil atrapalhar-se com a refeição matinal e a preparação para a escola sabatina. Disso resulta pressa, impaciência e precipitação, dando lugar a que a família se possua de sentimentos impróprios desse dia. Sendo profanado, o sábado torna-se um fardo, e sua aproximação será para ela antes motivo de desagrado do que de regozijo. Testemunhos Selectos 13:23. O sábado é o tempo pertencente a Deus. Ele santificou e consagrou o sétimo dia. Separou-o para ser guardado pelo homem como dia de culto. Manuscrito 34. 1897. Precisamos nutrir e cultivar o espírito do verdadeiro culto, o espírito de devoção no dia santo do Senhor. Devemos nos congregar crendo que receberemos conforto e esperança, luz e paz de Jesus Cristo. Manuscrito 32, 1894. Não devemos observá-lo, ao sábado, simplesmente como objeto de lei. Devemos compreender suas relações espirituais com todos os negócios da vida. Todos os que considerarem o sábado um sinal entre a lei e Deus, revelando que ele é o Deus que os santifica, hão de representar condignamente os princípios de seu governo. 72. Santificado para o culto. 29 de janeiro 73. Praticarão dia a dia os estatutos de seu reino, orando continuamente a Deus para que a santificação do sábado sobre eles repouse. Cada dia terão a companhia de Cristo, exemplificando-lhe a perfeição. 31. De caráter. Dia a dia sua luz refulgirá para outros em boas obras. Testemunhos Seletos 13:20. O dia mais feliz da semana, 30 de janeiro. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e se o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras. Isaías 58:13. O amor de Deus, porém, estabeleceu um limite às exigências do trabalho. Sobre o sábado ele põe sua misericordiosa mão. No seu dia ele reserva à família a oportunidade da comunhão com ele, com a natureza, e uns para com outros. Educação, 251. O sábado e a família foram, semelhantemente, instituídos no Éden, e no propósito de Deus acham-se indissoluvelmente ligados um ao outro. Neste dia, mais do que em qualquer outro, é-nos possível viver a vida do Éden. Era o plano de Deus que os membros da família se associassem no trabalho e estudo, no culto e recreação. Educação, 250. O santo dia de repouso de Deus foi feito para o homem, e os atos de misericórdia se acham em perfeita harmonia com seu desígnio. O desejado de todas as nações, 207. Aliviar os aflitos, confortar os tristes, é um trabalho de amor que faz honra ao dia de Deus. Beneficência social, 77. Visto que o sábado é a memória do poder criador, é o dia em que de preferência a todos os outros devemos familiarizar-nos com Deus mediante suas obras. Educação, 251. Numa parte do dia, todos devem ter oportunidade de ficar ao ar livre. Como podem as crianças obter um mais correto conhecimento de Deus do que passando parte do tempo ao ar livre, não em brincadeiras, mas na companhia de seus pais? Que sua mente juvenil se ligue a Deus no belo cenário da natureza. Ponto ao verem as belas coisas que ele criou para a felicidade do homem, serão levadas a considerá-lo um terno e amorável pai. Ponto ao revestir-se o caráter de. 32. 74. O dia mais feliz da semana, 30 de janeiro 75. Deus do aspecto de amor, benevolência, beleza e atração, elas são induzidas a amá-lo. Testemunhos Selectos 1:280. O sábado, ó, tornai o dia mais doce e mais abençoado de toda a semana. Orientação da criança, 532. Para ser observado na eternidade, 31 de janeiro. E será que, desde uma festa da lua nova até a outra e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66:23. Quão bela era a terra ao sair das mãos do Criador. Deus a apresentou perante o universo um mundo em que mesmo seus olhos onividentes não podiam encontrar nenhuma nódoa ou mácula. Cada parte da criação ocupava o lugar que lhe era designado, e correspondia ao FM para o qual fora criada. Paz e santa alegria enchiam a terra. Não havia nenhuma confusão, nenhuma contradição. Não havia doenças para afligirem o homem, nem os animais. E o reino vegetal era sem mácula ou corrupção. Deus contemplou a obra de suas mãos, executada por Cristo, e declarou-a muito boa. Tirrevieon Geraud, 21 de julho de 1904. O sábado foi santificado na criação. Instituído para o homem, teve sua origem quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus se jubilavam. Jó 38:7. Ponto. O sábado não se destinava meramente a Israel, mas ao mundo. Fora tornado conhecido ao homem no Éden, e, como os demais preceitos do decálogo, é de imutável obrigatoriedade, dessa lei de que o quarto mandamento é uma parte, declara Cristo, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus 5:18. Enquanto céus e terra durarem, continuará o sábado como sinal do poder do Criador, e quando o Éden florescer novamente na terra, o santo e divino dia de repouso será honrado por todos debaixo do sol. Desde um sábado até o outro, os habitantes da glorificada nova terra irão adorar perante mim, diz o Senhor. Isaías 66:23. O desejado de todas as nações. 281-283. Deus ensina que devemos congregar-nos em sua casa, a fim de cultivar as qualidades do amor perfeito. Com isto os habitantes da 33. Terra serão habilitados para as moradas celestiais que Cristo foi. 76. Para ser observado na eternidade. 31 de janeiro 77. Preparar para os que o amam. Lá no santuário de Deus, reunir-se-ão, então, sábado após sábado e mês a mês para participarem dos mais sublimes cânticos de louvor e ação de graças, entoados em honra daquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro, eternamente. Testemunhos Selectos 13:34. 78. A fé pela qual eu vivo. Fevereiro, os três grandes dignitários do céu. O amorável Pai Celestial, 1 de fevereiro. Para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. 1 Coríntios 8:6. Deus é nosso terno e compassivo Pai, e todo fiel crente é objeto de seu especial cuidado. Manuscritos 153, 1903. Jesus encaminhou ao governador do universo, sob a nova designação, Pai Nosso. O maior discurso de Cristo. 74. Este nome dito a Ele ou dele, é um sinal de nosso amor e confiança para com Ele, e um penhor de sua consideração e parentesco conosco. Pronunciado ao pedir seu favor ou bênçãos, soa-lhe aos ouvidos como música. Ponto. Convida-nos a nele confiar, com confiança mais profunda e mais forte que a do fio no Pai terrestre.